Estatuto dos Servidores Públicos de Manaus. A Lei nº 1118, de 1 de setembro de 1971, institui o regime jurídico dos servidores do município de Manaus e é o pilar fundamental para qualquer candidato que busca uma vaga na Guarda Municipal. Para a banca Consulplan, é imprescindível o domínio da literalidade desta norma, visto que ela define desde os conceitos básicos de cargo até os procedimentos disciplinares complexos. 1. Conceitos fundamentais e estrutura dos cargos. No município de Manaus, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. O cargo público, por sua vez, é definido como o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas ao funcionário. Cargos podem ser de carreira ou isolados. Carreira, organizada em séries de classes, escalonadas conforme a complexidade das atribuições e o grau de responsabilidade. Vedação legal. É proibido, por lei, atribuir aos funcionários encargos ou serviços diversos os de sua carreira ou cargo. Quadro. É a denominação dada ao conjunto de todas as carreiras e cargos isolados. Exemplo prático. Um servidor aprovado para a Guarda Municipal não pode ser desviado para funções administrativas de contabilidade, sob pena de violação da estrutura de cargos definida no Estatuto. 2. Do provimento e requisitos de investidura. O provimento de cargos públicos ocorre por meio de nomeação, promoção, transferência, reintegração, reversão e aproveitamento. A competência para o provimento na prefeitura e administração indireta é privativa do prefeito, exercida por meio de decreto. Requisitos para investidura: nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos completos, gozo de direitos políticos e quitação com obrigações militares, boa conduta e saúde comprovada por junta médica do município, aptidão para a função e habilitação prévia em concurso público. 3. Regras do concurso público e estágio probatório. A nomeação para cargos efetivos depende de concurso de provas ou de provas e títulos, enquanto cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Inscrição. O candidato deve ter entre 18 e 35 anos, limite dispensável para quem já ocupa cargo público. Validade. Até 2 anos, conforme fixado no edital. Estágio probatório. Inicia-se com a nomeação efetiva por um período de 3 anos de efetivo exercício. Avaliação. Considera eficiência, idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade e dedicação. Defesa. Caso o parecer seja contrário à confirmação, o estagiário tem 10 dias para apresentar defesa, antes da decisão de exoneração. 4. Mutações funcionais. A movimentação na carreira ocorre prioritariamente pela promoção, obedecendo aos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente a cada 6 meses. Outras formas: transferência, entre carreiras ou entre cargos isolados, e de carreira, a pedido ou de ofício. Reintegração, reingresso por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de vantagens. Reversão, retorno do aposentado quando os motivos da aposentadoria não mais subsistem. Aproveitamento, reingresso do funcionário em disponibilidade. Readaptação, investidura em cargo compatível com a capacidade física ou intelectual atual do servidor. 5. Posse e exercício. A posse é a investidura formal verificada pela assinatura do termo de compromisso. Prazo da posse: 30 dias, prorrogáveis por mais 30 a partir da publicação do decreto. Prazo do exercício: 30 dias contados da posse ou da publicação do ato de reintegração. Consequência: a falta de exercício no prazo legal acarreta exoneração. Regime de trabalho: não inferior a 30 horas semanais ou 6 horas diárias, ressalvadas exceções legais. 6. Direitos, vantagens e licenças. Férias: 30 dias consecutivos após o primeiro ano, acumuláveis por até 3 períodos. Licenças: incluem tratamento de saúde, doença em pessoa da família, repouso à gestante, 4 meses, serviço militar, interesses particulares, apenas estáveis, e licença prêmio, 6 meses por decênio para novos servidores. Vantagens: ajuda de custa, transporte, diárias, salário família, abono natalino e gratificações, como o adicional de 5% por quinquênio. 7. Regime disciplinar e penalidades. O servidor deve observar deveres como urbanidade, sigilo e obediência a ordens legais, sendo proibido o uso do cargo para proveito pessoal ou incitação a greves. Penalidades: advertência verbal para casos leves, repressão por escrito para reincidência ou desobediência, multa proporcional aos dias de vencimento, suspensão de até 90 dias com perda de vencimentos, destituição de chefia, demissão por crime, abandono de cargo superior a 30 dias úteis no ano ou falta de assiduidade superior a 60 dias interpolados no ano, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 8. Processo administrativo. Demissão ou cassação exigem processo administrativo com ampla defesa. Prazo de conclusão: 60 dias, prorrogáveis por mais 30. Suspensão preventiva: até 30 dias, prorrogáveis, para evitar interferências na apuração.